Salvador Azul 4060. Boa, tendo identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, 1021 no altímetro. 3 mil pés, clama 021 no presente, 4060. Controle Salvador, bom dia, web 6740, com informação Oscar, cruza 250 para 170. Ilhas da 17, baixar travar de fábrica, o Mike Quebec. Afirmativo, visual com tráfego livre, pouso, pista 7150 graus, com 0,19 é o vento, Victor Mike Quebec. Quebec, ele é o 7. Samari para 4 mil pés, 1021, né, Deus, minha 7. Visador Campo à Vista, Oceaner 6200. 200 completo, ele é Check-3, chamando a torre. 1 no 8, 16 18 meia. Oi Salvador, bom dia. Oceaner 6200, está no localizador dele, é Check-3. Está a 2 milhas e meia do marcador externo. Afirmativo, reporte quando baixar travado, Oceaner 6200, altímetro 1021. Para cheque o vento 1150 graus com 059, é ponto baixar travado, Oceaner. E mais próximo chama embaixo travado, quem é entre duas condições, 6200. Gente, então Rio de Bravo, autorizado, 500 pés, sobrevoo no CAB, decolão no 7, inicialmente curva direita no corredor Axé. Controle Salvador 1208, torre 1108. Confirmando, decolar de Serra November e coordenar o cruzamento da final da 10 com a torre. Controle Salvador 1208, torre 1108, meia, aciona 0137, Tango de Bravo. Ciente, também de Bravo, torre no noite desse momento, bom dia. No hangar da RMA, 1021 no altímetro. 021. 1-0, torre 1-8, meia, ajuste 1-0-2-1, boa tarde. Bravo, que Luiz, que informação em curso Oscar, ajuste 1-0-2-1, confirmando no meu pé, sobrevoa Lagoinhas, Feira de Santana. Gente, Bravo que Luiz, que prefere forte ou axé na saída? Gente, Bravo que Luiz, que é autorizado voo local que sobrevoa em Alagoinhas, TGL Feira de Santana e Castro Alves, decola da 1-7, curva esquerda, corredor forte, controle 1-2-0-8, torre 1-8-6, aciona 5-0-3-0, Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que é correto. Coracionamento táxi, torre 1-8, decimal 6, tá regresso. Afirmativo 4207, já que visou com as luzes na curta, após o tráfego ali mantém cabeceira 1-0. Tango Índia Bravo, reporte fora do solo. Comandante, bom dia, Papa Tango, novembro, Yankee Mike, Mike 4, 2 a bota, sexta ótica. Novembro, Yankee Mike, confirmando voo Salvador-Salvador, sobrevoo em Feira de Santana, Castro Alves, Amargosa e Valência. Afirmo, valeu de trás. Novembro, Yankee Mike, autorizado voo local, nível 045, correto e disponível, sobrevoo em Feira de Santana, Castro Alves, Amargosa e Valença, decola da 17, com curva à esquerda no corredor forte, restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5045, Novembro, Yankee Mike. Pro do farol Tapuã, aguardando transferência. 1-8-6-3-6-28 para sobrevoo Curitibana, Castro Alves, Amargosa e Valência, Novembro e Mike. Novembro e Mike somente confirmando o transponder 5045 para acionamento táxi, torre 118-6, um bom dia. 5045, Novembro e Mike. Paulo, boa tarde, Oxané, bom dia ainda, Oxané 6200 na Alfa. Oxané 6200, táxi Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, portão 300, 6200, obrigado. Paulo Salvador, voo 1777, formação Alfa. Voo no 777, ponto para cópia. Copia. Voo no 777 para Porto Seguro, autorizado nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda. Pós-Leda, direto Porto Seguro, controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5060, voo no 777. Autorizado Porto Seguro, nível 340, zona da 1055, zona da El, Leda, pós-direto Porto Seguro, controle 1208, torre 1206, direto 5060, voo no 777. Voo no 777, correto, chame pronto para prospeccionamento. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado no 1300 no perfil da Dael. Escuta permanente, mantendo o setor, o esquerdo aeroporto, até no JK. Coladão no 7, curva direita, corredor Axé, controle 1208, torre 1186, aciona 0161, Vitor Mais Quebec. Vitor Mike Quebec, correto, confirme o Pelé? Azul 4060, prossiga para 2.000 pés, está autorizado, LF3, reporte localizou. 2.000, autorizado. Azul Mike Quebec, reporte para o táxi. Copiou, Victor Mike Quebec. Corre 1-8-3-6, ainda não lembrava. Corre, não, 1-7. O Tango Índia Bravo tem um tráfego para decolar agora do 17. Por gentileza, solicito que abandone esse setor, por gentileza, com a proa do Frado Tapuã. O Tango Índia Bravo? Afirmativo. Positivo, vai abandonar o setor, Tango Índia Bravo. Com a proa do Frado Tapuã, por gentileza. Positivo. Positivo, após você autoriza novamente, portando já bravo? Sim, vai ser na sequência, ok? Temos dois tráfegos para decolagem da... três tráfegos para decolagem da 17, o Tango de Abravo. Mantenha 500 pés na vertical do farol do Tapuã, aguardando o retorno. O Tango de Abravo, então, senhor, vai primeiro manter o sobrevoo lá no CAB mesmo, e na volta faz esse sobrevoo também, ok? O Tango de Abravo. Sente, então, reporta na vertical do farol do Tapuã para transferência. Reportará na vertical do farol do Tapuã para transferência, Tango de Abravo. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia Nova Iberalfa, pela rotatória, visual com campo. Índia Nova Iberalfa, reporte vertical da rotatória, por gentileza. Vai reportar a vertical da rotatória, Índia Nova Iberalfa. Victor Mike Quebec, reporte para o táxi. Cama série com fé. Controle no 20.8, bom voo. Já bravo? Eu já bravo, não escuta, senhor. Controle transfere no 20.8 agora. 08 no controle, estamos já bravo. Rádio Papa Romeu, estamos já bravo. Estamos já bravo. Para o sobrevoo do centro administrativo, mantém ainda a linha do litoral, temos duas aeronaves aí para sinal da 1-0, Tango de Abravo. O Tango de Abravo não pegou a mensagem, você pode passar novamente? Está no farol de Itapuã, comprou a do farol da Barra, Tango de Abravo. Gente, mantendo a linha do litoral, 500 pés, Tango de Abravo. Estivo, o Tango de Abravo tem sobrevoo sobre a estocástica do CAB, quando mais próximo chama para autorização, Tango de Abravo. Sim. 17, Índia Nova Iberalfa. Victor Mike Quebec, altímetro 1021, reposta no ponto de espera da taxioca. Sim. 4060, chame torre 1-8, decimal 6. Índia November Alpha dá presente, 360 pela direita. 360 pela direita, Índia November Alpha. Já bravo, vamos ter um sobrevoo, senhor, na praia de Patamari, de 2 minutos, chama quando pronto a continuar a rota também, já bravo. Gente, Índia bravo. Bravo. Torre Boa Azul, 4060. Na final, 1,5 de externo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso azul. Gente. E 6740. Passa 1,60 azul, 4207. Foi o azul 4207, pode chamar o centro, passando 1,60. Azul 4060, informa o tráfego, setor norte, altitude 1000 pés, no Charlie 150, não interfere na sua aproximação. Um segundo tráfego também Charlie 50, Charlie 150, comprou nordeste, e já cruzou o campo aqui, comprou nordeste, não interfere na sua aproximação. Já embaixo travado? Afirmativo, azul 4060. Tráfico avistado, livre pouso, pistão 0 no 30 graus com 08 nós, o azul 4060. E pulo pistão 1-0, azul 4060. O Bravo que Luiz, que decola 235, mantém a presente por hora, aguardando transferência de comunicações. Capacista, WebJet 6740. 7740, reduza para a velocidade de aproximação final, completando o LS, chamando torre 18306. Reduzindo agora com a torre 76, vai 6740. Gente, atento para o Boeing 737 da WebJet, nós proximidade do marcador externo agora, prosseguindo para o sobrevolo CAB, 500 pés, mantendo a escuta permanente. Tá, muito abraço. Paciente do tráfego, totalmente condicionado aí, até ligado. Somação do 1-0. 360, curto pela direita, o dia da Vedral. O WebJet 6740, bom dia, altímetro 1021, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista livre, WebJet 6740. Confirmando já, embaixo travada? Confirmante. Gente, para sua informação, temos seu tráfego à sua direita agora, aproximadamente a 500 pés, um Hawks 44 helicóptero, não interfere. Segundo tráfego à sua esquerda da aproximação, 1000 pés de altitude, o tráfego é um Charlie 150, também não interfere, ok? Ciente do tráfego, WebJet 6740. Azul 4060, no solo aos 38. Direito, livrar, chama o solo em 121, no décimo 9. 219, boa, cotão. Tá, tá pronto para cópia? São 3191 para Galeão, autorizado nível 380. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, upper Zulu 10. Ataís MAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Controle Salvador 120, décima 8, torre 118, décima 6. Aciona 5057, TAM 3191. Então, autorizado nosso grupo Galeão 310, Dael Leda, Lima Eco Delta Alfa. Dael Leda. São 3191, no chão e pronto para o pushback funcionamento. Alô, 4060, Lisana. Brasil 4060, táxi Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette pro Uno, 4060. De November Alpha, o tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus com 09 nós. Após o pouso, informo que ligará na Taxway Quebec, com Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado o pouso na 17, vai ligar pela Quebec. Bravo que Luiz que dá presente, transfere o controle no 20-8 até a volta, Bravo que Luiz, bom treinamento. Eco Índia, é o controle de Salvador, prossiga. O Zulu Eco Índia está acompanhando o transpônico, Fê? Por gentileza, poderia fazer um check no mesmo? Não recebo as indicações do modo alfa nem do Charlie. Gente, 6740 livrou, 6740. WebJet 6740, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10. Liberto estacionamento, 260, portão número 8. 260, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 260. O WebJet 6740 vai manter antes da Juliette. Continua, antes da Juliette, mantém. O 6740. 10, reporte na 20ª milha, Bravo que Luiz. Liga direto, Bravo Kilo Luiz, atento para o espaço aéreo condicionado de Camaçari. Negativo. Tem informação de transponder. Prossiga com referências visuais. Tem conhecimento dos corredores na terminal de Salvador? Negativo, primeira liga. Pro ideal para ser voada, 095 seria a proa de Paripe. O Zulu Eco India. Mantenha as condições de 095. Reporte ideal de descida. 095, agora com proa 095. Ainda. Momento número 2, transponde, comandante, confirme. Índia November Alpha no solo 43, livra à esquerda e mantém a posição. Perdão, mantém a posição na taxiway Quebec, por gentileza. November Yankee Mike tem livre decolagem, pistão 7, o vento no 20 graus com 09 nós. Bravo abandonando o setor do CAB, vai com proa do Porto da Barra, Santo Dia Bravo. Confiado, Bravo. Bravo. Controle Salvador, muito bom, Rio 5220, Tapapá. Rio 5220, bom dia, ser identificação, proa de TAP está livre, no ponto ideal, desça para 3 mil pés, altímetro no 021, 5220. Para 3 mil pés, confirma, foi de TAP? Foi de TAP, está livre. 5220. Ajuste no 021, bom dia. Autorizado Pátio 1, Índia e Alfa, um pouquinho de espera, 2262, ajustado no 021, Gol 1260. O objeto 6740, vai dar passagem ao bom dia da Gol no táxi, após ingresso via Juliette, gate 10. Passagem ao Gol, após ingresso a Juliette, gate 0674. Salvador, Gol no 777 para o push de estacionamento no Rio. Gol no 777, vai aguardar, fazendo o que pediu solo, vai aguardar a passagem de Boeing da Gol no táxi e após o Boeing da Webjet. Após a passagem dos dois tráfegos, tem livre push de estacionamento, Gol no 777. Cliente, após a passagem do Web, estou precisando push de estacionamento, Gol no 777. Área 6545, pronto, cópia. Força Aérea 6545 para o Galeão, autorizado uma centena. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita na saída Coral. Aerovia Golf 677, controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5056, Força Aérea 6545. Correto, Força Aérea 6545, selecionado pronto para o táxi. Oceanair 6213, pronto, cópia. Oceanair 6213 para o Galeão, nível 360 autorizado. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da Eule, da Bridge. Aerovia Pesulou no zero, até ESMAP, após direto Lúcio, direto Barbacena. Controle Salvador 1208, torre 98, decimal 6, aciona 5070, Xaner 6213. Data Ryanair 6213, correto. Chame para pushback sendo bem. Bono 260, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha mantém 1-0, Bono 260. Oi, Salvador, o Novembro Yankee Mike atingiu o buraquinho. Afirmativa, aguardando transferência, por gentileza, Novembro Yankee Mike. Aguardando transferência, em Yankee Mike. O Bono 260, somo tráfego, um papá 28 alfa, na linha do litoral nordeste, 1000 pés. Devido a este tráfego, após a decolagem, mantém a proa até 2000 pés. O Bono 260, proa decolagem até 2000 pés. Essa voa é um voo político, basta uma saída publicada para todo mundo para separação tráfico-alvo, não tem preço do tráfico-alvo. Não compreendi. Eu não gosto de dar instrução para isso, mas é uma saída publicada. Sente então, a publicação já se encontra na carta, mantém por até 3 milhas ou 2 mil pés. Com Índia, para sua informação, o modo Charlie está intermitente. Negativo, mantém a posição. Aguardando separação do tráfego visual no setor nordeste. Que Mike reporte 5 milhas fora do campo, por gentileza. 5 milhas fora do campo, não deveria que mais. Autorizado, time táxi. Autorizado, vai chamar o táxi. Atingindo e mantendo 2500, Mike Bem aqui, mais tem como informar a distância para o campo? 4.5 milhas do campo, Novembro Yankee Mike. Vicente, por gentileza, reporte 5. Vai reportar 5, Novembro Yankee Mike. O trip 5220, intercepte o localizador, curvando a esquerda na proa 060. Livre descida para 2000 pés, trip 5220. 060, descendo para 2000, trip 5220, para interceptar o lado. Afirmativo, transfere agora o controle 1208, bom voo, até volta. 1208, grato, não vem nem que mais. Bono 260, agora sim separado do tráfego, vento 130 graus com 09 nós, tem livre decolagem, pista 10. Bono 260, decolagem. Solo Salvador, o Bono 777 para o táxi, com 164 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, terminando com o fim. Bono 777, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-186, ajuste 1-021, bom dia.